ILS, Santa 3816 no meio. Santa 3816 no meio, completo, chame torre 1-8, decimal 9-5. Santa 3816 no meio. X-Ray India informa o termo do reboque. Muito obrigado, boa noite. Kate Mike X-Ray India, bom dia. Torre Salvador, bom dia, são 38 no meia, sinal 10, baixar travado. São 38 no meia, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 099. Pouso autorizado na 10, são 38 no meia. São 38 no meia, no solo aos 34, livre a pista direita, segue táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 2, tá 38 no meia. San Salvador, buenas noches, Argentina 1N11. San Salvador, good evening, Argentina 1911. Argentina 1911, good evening, go ahead. Good evening, sir, I request our clearance to the state, please. Will you please confirm the estimated time for departure? Yes, standby. 00. Okay, 0620. That's correct, so 0620. Okay, the flight plane will appear on the system on 13 minutes from now, 0550. 30 minutes before the EOVT. Actually, we are ready to be about 30 minutes from now. It will be 10 minutes past 6, the departure time, we estimated. Correction, 13 minutes, 13, 1-3. Alright, call you back 10 minutes before departure, thank you. Wolf Gustavo, bom dia, prossiga. Então, aqui vocês estão na autorização da revoque da aeronave da posição 2 Lima do pátio 3 para o gate de número 3 do pátio principal. Gente, autorizado início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Ok. El Salvador, Argentina, 19911. We are at 10 to 15 minutes for departure. Roger, stand by 5 minutes to ATPS. Stand by, thank you very much. Bom dia, voo 9561. 561, bom dia. Para o Galeão, informação em Cusueco. Prepare Sambo 1 no aguarde cópia. É, Sambo 1 no aguarde. Pronto, copia. Copia, 61. Bônus 561 autorizado para o aeroporto do Galeão via Upper Zulu 44, seguro Upper November 857 Moussu, nível de voo 360. Saída Sambo 1, Leda, Doclo. Decolagem da pista 10 com primeira curva à direita. Transponder 5267, frequência do controle Salvador 120.8. É 360 para o Galeão, foi embora a Pesulou 44, seguro, também no VR 857 no outro. Decolado 10, compre, salvo, beta, top. 5267 no transponder, 208 é o controle. Correto, gol 1 no 561, reporte para o pushback acionamento portão 7. Reporta. Estando autorizado o ingresso no pátio principal até o portão 3, reporte ao término. Ok. Argentina, 911, fully ready at gate 811. Air 1-1, can you please confirm your estimated output time? We cannot find your plan for 620 here. Again for Argentina, please. Argentina 911, can you tell me your estimated output time, your EOBT? We cannot find your EOBT, we cannot find your plan, flight plan, as filed for 0620 in the system. Okay, stand by. Estou falando o término do revoque do Tango Kilo. Obrigado, Tango Kilo. Salvador, Argentina, 911. The estimated time presented in the flight plan is 0525. 0525. I have this flight plan 0525. It hasn't been inserted into the system. Once you told me it's 0620, we didn't worry, because if it's 0620, it would appear on our screen on 0550. As we've told you, but 0525, it should have already appeared here. I'm sending this plan back again to ICIFI in order for them to treat this plan, and stand by for your copy. I have to wait for the plan to be processed there. Okay, we're standing by here in the position 11, so when you have the flight plan, please call us. Bom dia, Gol 891. Paciente da informação Eco, Porto Alegre. 891, Eco, confere e prepare saída Arbor 1, Nova de cópia. Pronto, cópia. Fábio. Polo 8-1, autorizado Porto Alegre, via Upzulu 2-1, e conforme rota do plano, nível de voo 340. Saída Arbor 1, transição Elefa, decolagem da pista 1-0, com primeira curva à direita. Após Elefa, voa direto Nitibon Interceptor via. Transponder 5273, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. 340, Upzulu 2-1. Focando no plano, Arbor 1, transição Elefa, direto Nitibon Interceptor via. Decolando a 10 curva direita, 5273, 108, controle, boa noite, 1-1. Correto, reporte pronto para o pushback, portão 612, Arbor 1-8-1. Pushback, acionamento, site gol no 561. Autorizado, reporte táxi, gol no 561. Reporte. Antena 1911, Roger, copy. Roger, copy, Antena 1911. Antena 1911, clear to Ezeiza, via Upzulu 44, Sierra Golf Romeo, Upper November 857, in according flight plan routes. Flight level 400. Sanvo 1, departure, Doklo, transition. Skog 5276, Salvador Approach Control 120.8. Antena 1911, we are clear to the station by level 400 by upper Zulu 44, then Sierra Golf Romeo, then uniform November 857, 5 mil route, squawk 5276, and collapse departure 120.8. That's correct, Antena 1911, confirm Sambo 1 departure, Sierra Alpha, November Victor Oscar, 1 departure em Doklo Transition. Delta Oscar, Kilo, Lima Uniform, em Squawk 5276. That's correct, Sambo 1 departure, Doklo Transition, and Squawk 5276. Read back correct, Antena 1911, call ready to start up and pushback. We are ready for pushback and start up. Gate 11. Roger, start up and pushback approved. Report ready for taxiing. I will report ready for taxiing, Antena 1911. parte do voo 561. Tem 180 a bordo, Altena Campinas, com 3 horas e 45. Bono 561, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10, via Pati, Taxi Índia. Reporte quando pronto para decolagem, QNH 10-15. Esse Pátio Índia, costa próxima, espera. Salvador, Bono 811, puxa acionamento, meia dúzia. Bono 811, aguarde para o pushback. A aeronave da Argentina já finalizou no 11 e vai iniciar o táxi. Aguardando. Ready for taxi, Argentina 1911. Argentina 1911, approve the taxi to holding point runway 10 via my neighbor's X-ray India. Hold short off the holding point runway 10, KNH 10, correction, and call me ready to take off. Roger, Apron India to hold the following runway 10, I will call you for departure of India 1911. Bono 561, autorizado alinhar e decolar pistão 10, vento 150 graus, 10 nós. Alinha e decola do 10, Bono 561. Argentina está autorizado, boa noite, não é? Afirmo, coordenando com a equipe de solo após passagem da Argentina na retaguarda, feliz de tiver acionamento após táxi. Vai coordenar, pessoal de solo, chamar a táxi após a Argentina. Boa noite, Nono. For the point runway 10, Argentina 19911, wait for departure. Argentina 19911, line up and wait for runway 10. Line up and wait for runway 10, Argentina 19911. Bono 561, decolado ao 08, chame em controle Salvador 120, décima 8. 608, gol, 1561, boa. Controle, boa, gol, 1561, na salvo. 1561, contato radar da decolagem. Suba via salvo 1 para o nível 360. Via salvo 1, 360. Confirmando, é 061 ou 161 agora? 061. Gente, Gol 891, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10, via Pátio Taxi Índia. Reporte pronto para decolagem, NH 1015. Pátio Índia, 1550 lá para decolagem, Gol 891. Antenna 1911, clear to take off runway 10, wind 150 degrees, 08 knots, KNH 1015. Clear for take off runway 10, Argentina 1911. No 561, sube manter nível de voo 340, da presença autorizado voo ADOXO. 340, ADOXO, 561. Confirmando ADOXO, Delta Oscar Golf Sierra Uniforme. Afirmo. Antena 1911, airborne at 11, contact Salvador Approach Control 120, decimal 8. 120, decimal 8, hello, Antena 1911. Boa noite, 1-1, autorizado, alinhar e manter, destino 0. Alinhar e manter, 0, boa noite, 1-1. Argentina 1-9-1-1, radar contact, on takeoff, climb set level 400, violation, one departure. Climb and flight level 400, by San Juan 1 departure, Argentina 1-9-1-1. Autorizado decolagem, pista 10, vento 160 graus, 10 nós. Autorizado decolagem, 10, boa noite. Argentina 1911, fly direct Leda. Fly direct Leda, Argentina 1911. Gol 1811, decolado aos 14, chame controle Salvador 120.8. 208, obrigado, tenha um bom dia, gol 1811. Igualmente, boa viagem. Valeu. 1-561, secundária 1251. 251, a secundária, CR, gol 1-561. Controle Salvador, muito bom dia, gol 1-811, decolou na sua escutar. Gol 1811, contato radar na decolagem, sua para o nível 340, da presença está autorizado, voar direto e Lefa. 340, direto e Lefa, gol 1-811, obrigado. Salvador, muito bom dia, avião da Oscar Tchalíndia. Oscar Tchalíndia, bom dia, prossiga. Solicitação de reforço do pátio 3 para o principal posição 7. Oscar Tchalíndia, autorizado início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Sim, reporte para ingresso no pátio principal. Paulo Salvador, muito bom dia, aqui é o Gol, Golf, Golf Eco, a remota 13, Pátio 1. Golf, Golf Eco, bom dia, prossiga. Solicito autorização de reboque para o pátio principal, posição 10, coordenação com a infraero. Este Golf, Golf Eco, autorizado para o portão no zero, reporte ao término. Afirmativo, esse ano reportaria o término. 5-5-1-2-5-1, solo CB on 1-9-1-1. Oscar Comunicante Alinde, autorizado ingresso no pátio principal, hotel portão 7. Fique atento à aeronave da Gol, fazendo reboque para o portão 10, da remota no 13, ok? Bom dia, Gol 1961. Gol 1961, bom dia. Para Guarulhos, prepare Sambo 1 na White Cop. Sambo 1, mantenha escuta, 1961. 360-153, obrigado, tenha um bom dia. Pronto, 1961. Voo 1961, autorizado para Guarulhos, via Up Zulu 10, Taubaté, nível de voo 360. Saída, Sambo 1, Leda, Modiba. Decolagem da pista 10 com primeira curva à direita. Transponder 5277, frequência do controle de Salvador 120.8. Confiado Guarulhos, nível 360, Up Zulu 10, Taubaté. Alpaté, decolada 1-0, curva direita, Sambo 1, Leda, Montiva. Aciona 5277, controle 208, gol 1-1-1. Correto, gol 1-1-1, reporte para o pushback acionamento. Graças a Deus. Salvador, avião de Oscar Tchalinda, realizando reboque na ponte 7, bom dia para todos. Sete Oscar Tchalinda, até bom dia. 1161 na posição 8, pushback acionamento. 1161 na guarda para o pushback, aeronave da companhia já finalizando o pushback, retaguarda. Previsão de 2 minutos. Paciente, mantém a posição, 1161.